andrecedesmoral.com.br. Olha o sentimento aí, olha o sentimento. Com ou sem mim, não me dá livre, mas olha os portes. Se você não me disser a verdade, você quer colocar Deus livre pra viver? Não prometo te esperar, coração vai se cicatrizar. Em uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá aí esperando que André Cidinho. Só quero que você seja feliz com você. Eventos.